aí a causa é essa. E, bom, agora eu vou te ligar e aí liga de novo pra gente conversar.